Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Mais uma edição, a segunda e última dedicada à retrospectiva daquilo que foram estes 18 meses de Histórias de Eurovisão. Hoje vou trazer-vos, portanto, uma... Aliás, vou-vos trazer duas músicas. Duas músicas de dois países que participaram, portanto, no Festival Eurovisão da Canção, mas que não pertencem propriamente à Europa. Isso acontece, por exemplo, com Marrocos e Israel. Marrocos e Arménia. Israel também, mas Israel é outro caso. Marrocos participou apenas por uma vez, no ano de 1980, com Samira Ben Said. O tema Bitakat Ob não teve grande expressão, mas foi simpaticamente aceito pelos restantes países. Foi então no ano de 1980 que Marrocos participou pela primeira e até agora última vez, ou única vez, no Festival Eurovisão da Canção. 26 anos depois, era a vez da Arménia se estrear, agora com uma participação mais contínua, mas, enfim, com uma onda bem diferente. André foi a voz da Arménia para estrear o país. Without Your Love, é como se chama a música, que foi também bem recebida, foi um país estreante, mas de facto foi um país bem sucedido e hoje vai competindo. Talvez o país mais bem sucedido tenha sido mesmo o Azerbaijão, que se estreou em 2008 e sempre conseguiu uma classificação, digamos, interessante. Aliás, este ano mesmo venceu o Festival Eurovisão da Canção. Ora, o Azerbaijão também não é da Europa, mas participou então ganhou pela primeira vez e vai ser realizado fora da Europa este Festival Eurovisão da Canção versão 2012. É verdade, e já se começam a ultimar preparativos para esse mesmo festival, mas, enfim. Voltamos então à nossa missão de retrospectiva. Vamos então ficar com estes dois temas, não foi por acaso que eu os referi. De 1980, a participação de Marrocos, Bitakat Ob, a participação de Samira Ben Said. Depois, a Arménia, ano de 2006, também mais uma estreia. Vamos aqui ficar com o tema Without Your Love, de André. São as duas primeiras deste Histórias da Eurovisão desta noite. Thank you. Trazemos-lhe música ao vivo, é verdade. Ora, foi uma das fortes componentes do vestido, aliás, do nosso Histórias da Eurovisão ao longo destas emissões. Foi, de facto, uma forte componente. Vamos aqui então trazer dois exemplos daquilo que nós aqui trouxemos. Vou reportar-me primeiro ao ano de 1990, quando Nuxa venceu o festival RTP da Canção e representou Portugal na Eurovisão. Nesse ano haveria de ser a Roma, ou neste caso a Itália, a vencer pela segunda e última vez, até agora, claro, o festival Eurovisão da Canção. Ora, esta, digamos, esta música que vamos ouvir dá pelo nome de Sempre Alguém, é da cantora Nuxa. Porquê que eu escolhi esta música? Simples. Porque houve uma altura que fizemos uma maratona, digamos, desde o princípio até à atualidade, das músicas que tocaram, portanto, que representaram Portugal na Eurovisão. Sempre possível, essas músicas foram aqui mostradas com as atuações ao vivo, quer no Festival RTP da Canção ou então no Festival Eurovisão da Canção. Um dos exemplos foi mesmo esse do Nuxa com Sempre Alguém. O outro não é de Portugal, mas é um tema que ainda assim acho que vale a pena ouvirmos. A versão ou a música de 1966 é de Udo Jürgens. E eu pergunto-me se Udo Jürgens porventura não será um pai ou um parente, ou aliás, o pai ou um parente, ou outro parente, de Andrea Jürgens, que poucos anos depois surgia a cantar também e a ter muito sucesso. Udo Jürgens venceu pela Áustria, cantando em 1966 Chérie, aliás, Merci Chérie. Esta música teve muito sucesso, não só na altura, mas acabou por se tornar quase que um sucesso imortalizado. A música Merci Chérie foi cantada, apesar de ter um título francês, foi cantada em alemão. A Áustria venceu por uma única vez o festival Eurovisão da Canção e foi precisamente no ano de 1966. Vamos aqui recuperar essa atuação também ao vivo, recordando uma maratona também que fizemos, também ao vivo, das músicas que venceram o festival Eurovisão da Canção. Vamos então ouvir estas duas músicas. Primeiro, de Portugal, de 1990, Sempre Alguém, de Nuxa. Depois, recuamos até o ano de 1966 para ouvir a voz do Udo Jürgens e o tema Merci, Chérie, ambos ao vivo. Zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild wie die Liebe. Die Liebe allein, nur die kann so sein, so sein. so sein. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, so schön, so schön. Merci, chérie, merci. Chegamos, estimados ouvintes, ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Vou deixá-lo com mais dois temas, estes mais recentes, sem dúvida mais recentes. Rafael Gualazzi, Folia de Amore. Escolhi esta música porque marcou o regresso de Itália ao festival Eurovisão da Canção 14 anos depois. Ora, a Itália trouxe esta música de Rafael Gualazzi precisamente neste ano de 2011. É verdade. Um ano atrás, ou seja, em 2010, Lena Meyer venceu o festival Eurovisão da Canção com Satellite. Porquê que eu trouxe Lena Meyer e a música de 2010? Simples. Porque a Alemanha foi o primeiro dos Big Four, agora Big Five, a vencer o festival Eurovisão da Canção, desde que esta regra foi implementada. Nem França, nem Espanha, nem Reino Unido venceram. Aliás, a Espanha já era passada a semana, falei na Espanha, e a Espanha teve duas vitórias no festival Eurovisão da Canção. Curiosamente, duas seguidas. 1968, já que a referimos na passada semana também, e 1969. Nunca mais venceu o festival Eurovisão da Canção. Ora, França, Reino Unido também fazem parte dos Big Four, tal como a Alemanha, mas nunca venceram, pelo menos desde que a regra foi implementada, nunca venceram o festival Eurovisão da Canção. Quem o venceu foi, pela primeira vez, isto sempre tendo em conta os Big Four, ou se quisermos agora os Big Five, quem o venceu foi a Alemanha, precisamente então com Lena Meyer e o tema Satellite, que vai fechar a edição de hoje dos Histórias da Eurovisão. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar a encontrar-me consigo de hoje a 8 dias para mais uma edição deste espaço radiofónico. Uma edição onde vamos fazer uma escalada pela primeira participação dos países, que agora já são, se não estou em erro, 50. Vamos então conhecer os países que participaram até agora no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez. Ainda há de faltar algum tempo, certamente, mas vamos chegar à altura em que vamos aqui trazer a música novamente de Marrocos. Ora, é verdade que Marrocos também estreou e merece, digamos, uma... Enfim, merece uma... Enfim, merece o devido reconhecimento. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que os países tiveram uma participação muito discreta, salvo os primeiros, porque foram todos eles, não é? E alguém teve que se estrear a ganhar, porque foram todos ao mesmo tempo. Mas dizia eu que era interessante, de facto, que é interessante ver, e vou tentar trazer isso sempre possível, a posição em que ficou cada país, portanto, a posição em que ficou cada país qualificado para o Festival Eurovisão da Canção. Portanto, quero ver se consigo trazer, digamos, por exemplo, no caso de Portugal não vale muito a pena, Portugal ficou com 0 pontos, ficou em último. Mas há outros casos em que as participações até podem ter sido, aliás, muito bem sucedidas, as primeiras participações. Vamos tentar conferir isso, portanto, vamos tentar conferir isso, trazer as cidades sempre que possível. Por ora, ficamos por aqui com estes dois temas. Despeço-me com Rafael Gualazzi e o tema Folia d'Amore, versão, ou melhor, ano de 2011. E depois vamos ficar então com Satellite, a música de Lena Meyer, que representou a Alemanha e venceu pela Alemanha no ano de 2010. Fique bem, tenha uma boa noite e até para a semana. Dire sì, dire mai, non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia.